Saúde. Nos dias passados, muito amplamente te escrevi sobre o meu retorno daquelas novas regiões que procuramos e encontramos, as quais é lícito chamar de Novo Mundo, porque nenhuma delas era conhecida dos nossos maiores, porque é coisa novíssima para todos os que ouviram delas. Bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Eu sou o Salviano e você está no América e História. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. Belo Horizonte tinha cerca de 55 mil habitantes na virada da década de 20. A capital ainda sofria os reflexos da crise causada pela guerra. Mesmo assim, ela cresceu em média 10% ao ano na primeira metade da década. A prefeitura, diante desse notável crescimento, viu-se obrigada a aumentar cada vez mais os investimentos em infraestrutura urbana, mesmo ainda sofrendo com os altos preços dos materiais e com a falta de mão de obra para a execução dos serviços. Foi concluída no ano de 1920 a nova planta cadastral de Belo Horizonte. A primeira foi feita em 1895 e já estava totalmente desatualizada nessa época. Essa demora de mais de 20 anos para se fazer uma nova acarretou sérios problemas no que diz respeito à abertura de ruas e ocupação dos lotes na zona urbana, e principalmente na suburbana, onde os lotes eram maiores. A comissão construtora executou apenas uma parte da planta da nova capital, e na medida que a cidade se expandia, as outras seções urbanas e suburbanas que estavam na planta eram construídas. Nesse inteirinho, o traçado urbano sofreu sucessivas modificações até a sua finalização, em meados dos anos 40. Por exemplo, a Praça da Liberdade foi totalmente remodelada nessa época, o calçamento de diversas ruas consertadas e os sobrados e os edifícios públicos pintados. Inaugurada em novembro de 1922, a nova estação se consolidou como a porta de entrada para a capital durante muitas décadas. O mercado municipal estava ficando pequeno por causa do aumento da demanda de viveres e de outros produtos comercializados. O antigo mercado havia sido fundado em 1900, período em que Belo Horizonte abrigava pouco mais de 13 mil habitantes, e ficava na Praça Vaz de Melo, próximo ao atual terminal rodoviário de BH. Percebendo seu esgotamento, a prefeitura, em 1925, permuta com a América o terreno onde havia sido construído seu estádio, no quarteirão compreendido entre as avenidas Amazonas e Paraopeba, por um terreno na Avenida Araguaia, dentro da área do Parque Municipal. As obras só tiveram início em 1926 e o novo mercado foi inaugurado em 1929. O matadouro municipal, que se localizava nas margens do Ribeirão Arrudas, nas proximidades do local onde atualmente está o Shopping do América, não atendia mais às normas de higiene e de salubridade, visto que a cidade se expandia cada vez mais em sua direção. Diante desse problema e do aumento do consumo de carnes que sobrecarregou a prefeitura em fins de 1928, ela resolve construir um matadouro modelo, maior e mais afastado da área urbana. O bairro Operário, projetado para ocupar o antigo pasto da prefeitura, nos bairros Lagoinha e Floresta, estava estagnado no início da década, vindo a surgir apenas nesse ano de 1927 com a denominação de Vila Concórdia, sendo que os primeiros moradores vieram da 8ª região urbana, correspondente à região do Barro Preto, que então se adensava a passos largos e as cafuas aí existentes foram derrubadas devido a essa expansão. A criação desse bairro operário obrigou a municipalidade a expandir os serviços básicos para a região. Já existia cerca de 400 operários residindo na área de forma precária, com acesso à água, luz e esgoto restritos. A pavimentação das ruas e avenidas foi intensificada pela prefeitura, assim como a abertura de ruas e avenidas previstas na planta de 1895. Foi o período em que se regularizou a Avenida Cristóvão Colombo, no trecho atualmente denominado Vias Fortes, Espírito Santo e Rio de Janeiro, entre outras. A partir da segunda metade da década, as principais ruas da zona urbana tiveram seu calçamento substituído por novos paralelepípedos ou mesmo pavimentados. Data dessa década a construção de um dos ícones da arquitetura de Belo Horizonte, a Ponte Melo Viana, depois denominada Viaduto de Santa Teresa. As obras tiveram início em 1926, financiado pelo governo. O viaduto era estratégico para a ligação da área central com os bairros Floresta e Santa Teresa, uma das áreas que mais se expandia na zona suburbana. A antiga ponte metálica que ali havia era um entrave para a canalização do Arrudas, paralisada exatamente no local dessa antiga ponte. A construção da nova ponte possibilitou a canalização e a continuação da Avenida do Canal. Projetada pelo engenheiro Emílio Baumgart em estilo Art Deco, a Ponte Melo Viana foi inaugurada em 1929. A canalização do córrego da Lagoinha era estudada desde o início da década. Em fins de 1927, resolve-se abrir uma avenida sanitária ao longo do córrego para facilitar a implantação da rede de esgotos de todo o local. A área desapropriada para tal finalidade ia da Avenida do Contorno até a Rua Formiga. A partir de 1925, Belo Horizonte ultrapassa a marca de 80 mil habitantes. Esse aumento refletiu por toda a cidade no que diz respeito ao aumento de construções. A zona suburbana apresentou um crescimento de cerca de 250% entre os anos de 1926 e 1927. Já o crescimento da zona urbana teve um pequeno acréscimo nesse período. Pode-se então concluir que a malha urbana de Belo Horizonte não cresceu do centro para a periferia, e sim da periferia para o centro. Pois enquanto a zona suburbana se expandia cada vez mais para a periferia, agregando um pouco em pouco tempo as vilas, a zona urbana, a área dentro da Avenida do Contorno, ainda apresentava imensos vazios, como ilhas em meio à massa de casas e ruas já estabelecidas. O embelezamento da cidade havia sido intensificado, principalmente nas imediações da estação ferroviária. A Praça Rui Barbosa, criada em 1925 com seus leões de mármore, era o ícone do embelezamento da capital para os olhos de quem chegava pela nova estação central. Podemos citar também o monumento comemorativo da independência na Praça 14 de Outubro, rebatizada como Praça 7 de Setembro. Esse monumento marca o início da consolidação da praça como a centralidade de Belo Horizonte, se tornando principal referência do centro urbano nas décadas seguintes. Os primeiros arranha-céus anunciam uma nova era, a era do concreto armado, que possibilitou o surgimento de novos estilos arquitetônicos e desencadeou o início da substituição das primeiras construções residenciais na capital. A estrutura em concreto armado do Viaduto Santa Teresa é o exemplo do início das monumentalidades que surgiriam na área central a partir dos anos 30. Se na década de 20 Belo Horizonte estava em expansão, o mesmo pode-se dizer do futebol da cidade. E por causa disso, era necessário que existissem mais que campinhos, era necessário que existissem estádios. Essa necessidade começou a ser evidenciada na década anterior. Por exemplo, o jornal O Futebol, em edição de 1917, tem uma nota intitulada A Necessidade de um Campo. O cronista anônimo destacava como urgente e de alta gravidade a questão dos campos na cidade, já que, para a realização de um bom jogo, é necessário mais que tudo um campo com as dimensões legais, perfeitamente nivelado e bem gramado. Além disso, afirmava que o Prado passava péssima impressão para os clubes visitantes. A revista Tanque ainda salientava sobre o martírio da poeira do bairro Calafate que o nariz belo-horizontino suportava a custo e o maldito acotovelamento dos bondes cheios, como pontos negativos do campo do Prado. Outrora avanço para o futebol da cidade, em pouco tempo, o antigo hipódromo já não supria todas as necessidades do já considerado principal esporte de BH. Sendo assim, quando o América anunciou a construção de seu estádio na região central, em 1921, a recepção não poderia ser diferente. O América merece aplausos por querer adotar a capital de um confortável estádio. E ao disciplinado campeão não negaremos o nosso apoio, assim como aos demais clubes que honram os esportes entre nós, dizia a capital. O local do estádio era o mesmo do Campo do América, aquele mesmo herdado em 1913, quando da mudança do estatuto e a absorção do quadro do Minas Gerais. A história do estádio do América, que não tinha nome próprio, se desenrola num contexto de desenvolvimento crescente do futebol belo-horizontino. A cena do esporte na nova capital, cada vez mais estruturada e já dotada de elementos fundamentais, como clubes, público e espaço nos jornais em quantidades consideráveis, permitiu e motivou nosso clube Alviverde a construir o primeiro estádio de futebol de Belo Horizonte. O Campo do América sediou diversas glórias do Esquadrão Alviverde. Ali, o clube conquistou 3 títulos do campeonato da cidade, concluindo suas 10 conquistas consecutivas. O famoso Deca-Americano, iniciado ainda no Prado Mineiro, seria finalizado nessa nova casa em 1925. O Estádio do América, por ser o melhor da cidade, acabou se tornando o endereço oficial para os jogos da Liga Mineira a partir de 1923. Sendo assim, todas as partidas do campeonato da cidade passaram a ser disputadas lá, mesmo aquelas que não envolviam o dono do espaço. Mas como eu falei no início, já em 1925, a prefeitura desapropriou o terreno com a intenção da construção de um mercado maior para a cidade. Em mensagem ao Conselho Deliberativo da cidade, o prefeito Cristiano Machado explicou a situação. Anunciei-vos o ano passado para localizar um novo mercado no quarteirão em que está sendo levantado. Fez a prefeitura um entendimento com a Sociedade Esportiva América Futebol Clube, em virtude do qual se comprometeu a dar à mesma sociedade um outro campo com as benfeitorias existentes no que tomava o seu domínio. O compromisso assumido, como vedes, foi consequência de uma necessidade imperiosa. No entanto, ele resultará benéfico, trazendo à vida urbana mais um campo esportivo modelar, que tanto realce poderá dar à educação física da mocidade. Então, esse novo estádio teve vida curta. Em 1927, esse ano que estamos, teria nele seus últimos jogos. All the things that I should say, say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. Com a conquista do decampeonato em 1925, muitos dos jogadores americanos deixaram o futebol, desfalcando a equipe. Lembre-se que estamos num período ainda de futebol amador. Foi um feito soberbo, inédito até então e muito festejado. Nada mais natural que o atleta se sentir com o sentimento de já fiz minha parte. Mas em 1927, o América começou a se levantar novamente. Em 26, tínhamos ficado somente em terceiro lugar. E o time de 27 teve progressos visíveis. Nos amistosos de início de temporada, conseguimos um 12-1 contra o Sport Calafate, um time de BH daqueles tempos, um 5-0 sobre o Alves Nogueira, de Sabará, além de um empate em 2-2 com os nossos rivais atleticanos, e uma vitória de 6-3 contra os rivais palestrinos. Então chegamos ao campeonato propriamente, o campeonato da cidade. Eram 11 times e todos jogariam contra todos em turno e retorno, pontos corridos. As equipes eram Alves Nogueira, de Sabará, América, Atlético, Calafate, Guarani, Palestra, Palmeiras, Retiro, de Nova Lima, 7 de Setembro, Sírio Horizontino e Vila Nova, também de Nova Lima. Como eu falei, a maioria dos jogos nesse momento acontecem no estádio do América. Então, é lá que estreamos no campeonato, vencendo o Guarani por 6-1. Em seguida, no mesmo lugar, ganhamos do 7 de Setembro com um sonoro 10-2. 4 gols do Satiro Taboada, que viria a se tornar o maior artilheiro americano de todos os tempos. Aliás, artilheiro que nunca foi superado e sequer teve alguém chegando perto. Vejam os números. Satiro atuou no América entre 1922 e 1935 e fez incríveis 167 gols. A Apesar de que o Carlos Paiva, historiador do América, diz que é provável que o Satiro tenha marcado mais de 250 gols, mas impossíveis de serem confirmados pelos registros da época. O segundo maior artilheiro do América, o Gunga, que jogou na década de 50, fez 109 gols. Euler é o quinto, fez 79. Jair Bala fez 78. Enfim, só para mostrar que o Satiro está em outro patamar de recordes. Voltando ao campeonato, depois do 7, enfrentamos o Alves Nogueira e ganhamos de novo. Só 7-1 agora. Terceira partida contra o Círio Horizontino e 5-2 para a gente. Mas aí, na hora do jogo grande, contra aqueles que a rivalidade foi realçada, vacilamos. Contra o Atlético, 3-1 para os caras. Contra o Palestra, 4-1 para eles. A imprensa noticia que o time do América é ruim. Numa crônica da revista Vergel, temos o cronista dizendo que o center half, por exemplo, é uma negação absoluta, uma canja, o back de seu idem. Mas depois desses vexames, os jogadores prometem mais empenho e realmente voltamos à carga jogando contra os demais clubes. 3-1 contra o Vila, 5-1 contra o Palmeiras, 4-0 contra o Calafate e o único empate no último jogo do turno, 0-0 com o Retiro no campo deles em Nova Lima. Esse jogo contra o Retiro, em 7 de agosto, foi o primeiro jogo no campo do Retiro, recém-aprovado pela Liga, mas sem nenhuma condição de segurança. O Retiro estava jogando até então no campo do Vila. O jogo foi cheio de irregularidades, com o juiz anulando 4 gols do América. O último, um lindo gol de cabeça do Canhoto. Por causa disso, a partida terminou empatada, mas foi parar nos tribunais da Liga, o América pleiteando a vitória. E assim terminamos o turno. Mas em 20 de agosto, quando começaria o segundo turno, o campeonato foi interrompido. Em outubro, teríamos o Campeonato Brasileiro de Seleções. E como os jogadores desfalcariam os clubes e precisariam treinar juntos, a Liga decidiu mudar o regulamento. Pausa para explicar o que era esse Campeonato de Seleções. O Campeonato Brasileiro de Futebol já existia naquela época, mas era disputado não pelos clubes, e sim pelas seleções dos estados. Posteriormente, quando o Campeonato Brasileiro de Clubes foi criado, em 1971, esse passou a ser chamado de Campeonato Brasileiro de Seleções. Bom, esse campeonato começou a ser disputado em 1922, e apesar de interrupções em alguns anos, até 1962 existiu monopolizando a atenção dos torcedores. A rivalidade entre Rio e São Paulo fez encher inúmeras vezes o Maracanã e o Pacaembu, proporcionando jogos memoráveis e históricos. O último Brasileiro de Seleções foi disputado em 1987, mas já sem o glamour dos velhos tempos. Nesse ano de 1927, a seleção mineira tinha 4 jogadores americanos: Brandt, Ralph, Canhoto e, claro, Satiro. Além de outros jogadores atleticanos, palestrinos, etc. O regulamento era como uma Copa do Brasil hoje em dia. Cada vitória fazia a seleção passar de fase. O Scratch mineiro venceu o Piauí por 7-0 na estreia, mas foi eliminado pelo Distrito Federal por 5-3 nas quartas de final. Lembrando que o Distrito Federal na época era a cidade do Rio de Janeiro. Né? Essa mesma seleção carioca seria campeão desse ano, vencendo a seleção paulista no final. Mas o importante é que com esse campeonato terminado, os jogadores retornariam aos seus clubes e o campeonato da cidade poderia retomar, certo? Não. Como eu disse antes, a Liga Mineira tinha decidido mudar o regulamento do segundo turno. O retorno seria dividido em 2 grupos. Os 4 primeiros do turno disputariam entre si o título, como um quadrangular. E os demais jogariam entre si contra o rebaixamento. O primeiro turno tinha terminado assim: Atlético em primeiro com 19 pontos, invicto. Vila Nova em segundo com 16. América em terceiro com 15. Palestra em quarto, também com 15. Eu não sei exatamente os critérios de desempate da época, mas o saldo americano era melhor. Esses 4 clubes é que disputariam o título. Os demais só brigariam para não serem rebaixados. Opondo-se a essa decisão arbitrária, todos os clubes que não tinham mais chance, o Palmeiras, o Círio, o Guarani, 7 de setembro, o Alves Nogueira e o Retiro, abandonaram o campeonato. Mesmo assim, seus jogos não foram descartados da classificação final e os clubes remanescentes continuaram a jogar. Então, o América atropela o Palestra no primeiro jogo do retorno, 6-4 para a gente, 3 gols do Satiro. E esse jogo não foi no nosso tradicional estádio da Avenida Paraopeba, foi no campo do Barro Preto, casa deles. Com a derrota, o Palestra praticamente dá adeus ao título. Vila Nova e Atlético fazem um jogo memorável também, mas os alvinegros vencem por 5-4 e põem a mão na taça. Só que depois dessa partida, o Vila Nova também desiste do campeonato, por divergências com a liga, e esse jogo é cancelado. Não vale para a pontuação do retorno. O Vila Nova estava num contexto de tentar solidificar sua participação no Campeonato de Belo Horizonte desde a década anterior, mas barrava na logística de morar numa cidade tão distante. Sim, naquela época os 15 quilômetros de Nova Lima para BH eram algo complicado, tanto para o Vila se deslocar, quanto para os times de BH irem lá jogar. E também na disputa política dos bastidores, onde o Atlético, como já sabemos, tinha prerrogativas muito pouco sutis. Essa força política dos bastidores, inclusive, era o que o América tentava manobrar com a questão do jogo contra o Retiro, por exemplo, que a essa altura estava em disputa ainda nos tribunais. Só que agora, sem as diversas equipes disputando, era essencial para a ambição americana conseguir esses pontos. O América estava embalado, mas precisava vencer o confronto direto contra o Atlético e torcer pela vitória do Palestra também. Assim, igualaríamos em pontos e íamos para os critérios de desempate. Mas se tivéssemos o ponto do jogo contra o Retiro, não teríamos desempate e a gente poderia ser campeão. Chegamos ao jogo do Palestra contra o Atlético. Posteriormente, Plínio Barreto perguntaria ao Ninão, craque palestrino dessa época, se o placar desse jogo realmente aconteceu. E ele responde: aconteceu sim. Eu me lembro que o América tinha sido decacampeão. Se a gente vencesse o Atlético, o Alviverde voltaria a ganhar outro título. Ao contrário, se o Atlético vencesse, seria ele o campeão. No vestiário, os jogadores do Palestra comentavam que seria melhor surgir outro campeão, pois já estava muito enjoado todo ano dar América. Houve como que um entendimento, no sentido de que seria preferível que o Atlético triunfasse, pois para nós do Palestra teria as mesmas consequências o fato de vencermos ou perdermos, em razão de já estarmos fora do páreo. Plínio pergunta: algum suborno? Nada disso. Foi uma coisa que deu na cabeça da gente antes de entrarmos em campo. Na verdade, já estávamos cansados de ver o América campeão. Levamos de 9-2. O Atlético acabou embalando e quando a gente entendeu que já estava demais, não houve mais jeito. Com isso, o Atlético é campeão antecipado. E dois dias depois, no dia 29 de novembro, o veredito do jogo contra o Retiro veio. O empate foi mantido. A força política atleticana dos bastidores já se tornava mais forte e, como sabemos, desembocaria no Sururu de 1930 e na Guerra do Profissionalismo em 1933. Mas ainda restava um jogo a ser feito no campeonato: América e Atlético. O clássico das multidões. O último jogo seria realizado no Campo do América da Avenida Paraopeba. Mesmo sem termos chance de sairmos campeões, o Scratch americano se prepara para o maior jogo do ano. É dia 11 de dezembro e damos um show. Carlos Paiva conta que depois dos 3-0 para o América, com os jogadores fazendo uma roda de bobinho com os atleticanos, eles enfurecidos ainda conseguem fazer 2 gols. Seja por superioridade técnica ou porque o jogo já não era importante para eles, o fato é que a vitória foi nossa. 3-2. Carimbamos a faixa de campeão deles. A torcida americana faz uma festa pela cidade, se não comemorando o título, pelo menos pela certeza de que dentro de campo fomos superiores àquele time atleticano que estava invicto até então e seria bicampeão naquele ano. 11 de dezembro de 1927. O último jogo do nosso estádio. Para entrar para a história, vitória nossa. E quase um ano depois, em 9 de setembro de 1928, América e Atlético fariam a primeira partida do estádio Alameda. Mas isso é história para outro episódio.